Que bom que estamos juntos hoje à noite e viemos no melhor lugar para estar. Você sabe que sempre que você se apresenta diante de Deus, seja na sua casa, seja aqui na igreja, seja em qualquer lugar, sempre que você se apresenta diante de Deus, o Senhor vai te abençoar. A bênção do Senhor, ela é sobre aqueles que o temem e o amam. E conforme você vai crescendo nessa proximidade, intimidade com Deus, sua vida vai ficando parecida com a vida de Jesus. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 29, diz que o Senhor nos predestinou. Ele tinha já um destino sonhado para nós, antes da fundação do mundo, para que fôssemos semelhantes a Jesus Cristo. Que lindo alguém olhar para você e dizer quanto é parecido com Jesus. O teu jeito de ser, tua conduta, teus relacionamentos, tua fé, tudo é tão parecido com Jesus. Esse é o propósito. E o apóstolo Paulo um dia disse aos Gálatas que ele estava sofrendo como que dores de parto. Os Gálatas vinham andando muito bem na fé e de repente recuaram. E ele disse, sofro dores de parto para gerar vocês de novo. Se alguém aqui deu uma recuada na sua fé, tem alguém sofrendo por ti. E se ninguém percebeu e não está sofrendo com o teu recuo, saiba que o Espírito de Deus sofre com isso. Você sabia disso? E o nosso recuo não é só Deus que sofre. Nós mesmos sofremos com o recuo. Mas nós queremos, em vez de recuar, crescer, prosperar na nossa fé. Amém, irmãos? Vamos abrir a palavra de Deus lá no livro de Mateus, no capítulo 9. Mateus, capítulo 9. No versículo 16 e 17. Pode dar uma olhada na sua Bíblia para acompanhar. Capítulo 9, versículo 16. Diz assim, ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira da parte da veste e fica maior a rotura, o buraco. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres. Derrama-se o vinho e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos. E ambos se conservam. Amém? Pode ser que você, mas e agora, pastor, o que é isso? De botar um pedaço de um tecido novo numa roupa velha. Jesus diz, não faça isso. É claro que o Senhor não está falando de roupas. Isso aqui é um exemplo. Quase podia se dizer, é uma parábola. Não se pega e não se põe um vinho, uma colheita de uvas amassadas. Para fazer se o vinho não se põe dentro de um odre velho. Odres eram feitos de couro de camelo ou de couro de cabra. Depende do tamanho do odre que tu queria. Fechava-se a saída da parte que seria do estômago do animal, bem lavado, é lógico, completamente limpo. Fechava-se a parte de baixo, que é a saída do estômago, e se colocava o vinho novo, recém ali preparado, para fermentar. Dentro daquele tecido maleável. Jesus está dizendo que quando alguém queria preparar um vinho, tem que pegar um odre novo, usado pela primeira vez. Você entendeu o que o Senhor quer te dizer nessa noite? Talvez seja cedo para entender. Mas o Senhor está dizendo que a obra que ele vinha fazer, e ele estava falando ali de jejum, estava falando de pessoas que estavam criticando os discípulos dele. Por que que os teus discípulos não jejuam? E Jesus disse, enquanto o noivo está na festa, não é para jejuar. Enquanto está na festa, é para se alegrar. Depois que o noivo sair da festa, ele está falando dele próprio. Depois que eu sair do meu ministério e voltar ao Pai, aí começam a jejuar. Ele estava dizendo aquilo a pessoas, a um grupo chamado de fariseus, eram pessoas com a cabeça muito quadradinha, eles tinham leis para tudo. Tudo era proibido, tudo já era pré agendado, não tinha espaço nenhum para o Espírito Santo, nenhum, porque tudo era por meio de leis. Era como se fosse quase uma equação matemática, faz isso, mais isso, dá aquilo. Só que não funcionava. Jesus então disse, quando queres algo novo, prepare também um ambiente novo. Se você quer um momento especial com a sua família, então tem que fazer alguma coisa nova para aquele algo ser especial. Se você e sua esposa querem ter um momento especial, tem que fazer alguma coisa especial, sair da rotina. O Senhor Jesus, ele vai dizendo aos discípulos que as cabeças daquelas pessoas que estavam ali, até criticando os próprios discípulos, a cabeça daquelas pessoas não cabia mais nada, já estava tudo formatado, estava tudo pronto. Esse é um perigo, que até de pessoas que vão conhecendo o Senhor, de elas próprias chegarem num ponto e dizerem, bom, eu já estou pronto, eu já sei tudo. Não é o nosso caso, não. Graças a Deus que não. Que quando você tem que chegar diante do Senhor, e como uma criança, e dizer, Pai, me faça o favor, me ensina, me dá algo. Eu reconheço a minha necessidade, Pai. Uma vez, uma das situações mais tristes que eu já assisti na minha vida, não foi morte de pessoas, e já vi muita morte. E já ajudei muita gente a morrer e partir para o Senhor. Mas a coisa mais triste que eu ouvi foi de uma mulher que me disse assim, eu já conheço a Bíblia toda, eu não preciso de mais nada. Foi a, acho que a pior frase que eu já ouvi na minha vida. Ela estava dizendo, eu já estou pronta. Tudo que Deus queria ensinar, eu já sei. Posso dizer o destino dessa pessoa? Ela está viva ainda. Poucos dias eu a vi na rua. Totalmente longe do Senhor. O odre tem que ter essa elasticidade. O odre tem que ter essa capacidade de expansão. Afinal, aquilo era o estômago de um animal, seja camelo, seja cabrito, e ele se expandia. Mas na próxima safra de uvas, pode ser que o agricultor lá queria fazer um novo vinho. Aquele odre não serve mais, porque quando foi preparado o vinho, e quem conhece como se faz, aquilo fica fermentando, emitindo gases. E realmente aquele couro de estômago expandia ao máximo. Tirado o vinho, secava aquele couro que ficava rígido. Na próxima colheita, não adianta, que vamos pegar o odre velho e colocar aqui de novo uvas amassadas para fermentar. O que ia acontecer? O vinho sempre ia fermentar. E o odre já tinha expandido tudo o que tinha para expandir. E aí Jesus diz, se um agricultor vai tentar fazer isso, ele vai perder o odre e vai perder o vinho. Vai explodir e vai derramar tudo. Ele não estava falando de vinho, e ele não queria falar de odres, e ele não queria falar de roupas. Ele queria falar de tudo que vai no nosso coração, da nossa capacidade de ser humilde, de dizer, Deus, não só quero mais, eu preciso mais de ti. Ainda teu coração e tua mente, ainda cabe mais coisa? Cabe? Quanto mais? Tudo o mais. Até onde nós podemos ser elásticos para que as coisas de Deus sejam colocadas dentro de nós? Quantas pessoas têm recebido algo de Deus e realmente por um período vai muito bem e chega um ponto elas se dão por satisfeitas, mas Deus tinha mais, então elas dizem, não, eu não quero mais, ou eu não creio nesse algo novo que virá da parte de Deus. Ontem tivemos um seminário aqui sobre o Espírito Santo, sobre os dons espirituais. E eu tenho certeza absoluta que aquilo só foi um momento pequeno para tudo que Deus quer nos dar. Tem pessoas que foram batizadas no Espírito Santo, ficaram cheias do Espírito Santo, falaram em línguas, tiveram revelações, tiveram visões, deu profecia, deu cura, deu de tudo. Alguém poderia dizer, tá bom, pastor, agora, com um seminário desses, a nossa igreja chegou no topo. Não! Onde é o topo? Não sei. Porque não tem limites para subir. Na minha cabeça, eu tenho dito a Deus, tudo o que tens planejado para um crente, Senhor, eu quero. Você pode dizer isso também? Deus, tudo que o Senhor tem sonhado, não só para mim pessoalmente, para a igreja do Senhor. E na igreja do Senhor estamos nós incluídos. Até onde Deus vai nos levar? Eu sei que o limite é o céu, mas daqui até o céu tem tanta coisa que temos que expandir. Se você vê na palavra de Deus, muitas vezes quando Deus escolheu pessoas e converteu elas e chamou-as, Deus tirou elas de onde elas moravam. Por que ele fez isso? Pega o exemplo, provavelmente um dos mais conhecidos, Abraão. Sai da tua terra e vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação, se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por que Deus tirou? Abraão era um homem próspero, um homem rico lá na terra dele. Ur dos Caldeus, quando deu a guerra do Iraque, aqui 10 anos atrás, um pouco mais, quando deu a guerra do Iraque, foi feita uma convenção, um trato. Não se destrói Ur, essa cidade existe. É uma cidade histórica, uma das primeiras cidades do mundo. Os bombardeios, as bombas não podiam ser jogadas em Ur. É um patrimônio histórico. De lá saiu Abraão. Meus irmãos, isso fazem 4.000 anos que Abraão saiu de lá. Era uma civilização, uma cidade de uma cultura muito, muito acima de qualquer coisa da época. Abraão estava confortavelmente num lugar. Família, tem história extra-bíblica, diz que o pai dele era um grande comerciante. Então vamos dizer que ele, além de, tinha muito gado, tinha coisas, também tinha comércio. Era um pecuarista, comerciante, dono de um hipermercado, dono de uma rede de lojas. Estou agora viajando, tá, irmão? Não está na Bíblia isso. E de repente o Senhor chega e se revela para ele e diz, agora sai daí. Porque o que eu tenho para te dar, eu tenho que te dar fora daí. Deus já mexeu contigo algumas vezes, Deus já te deslocou. Estava confortavelmente, Deus falou contigo. Deus permitiu que até às vezes um contratempo acontecesse, para ele conseguir mover contigo. Porque ele queria te dar algo novo, mas no lugar velho não ia dar certo. Não ia dar certo. Lá os parentes iam pressionar Abraão. Sai da tua parentela. Não deixa eles fazerem a tua cabeça, Abraão. Estou falando Abraão aqui, mas eu podia citar centenas de nomes. Não deixa eles querer oprimir a tua fé e tirar do teu coração a revelação que Deus pôs. Abraão, vem embora, Abraão. O odre, essa capacidade de expansão, somos nós. O vinho novo, eu vou chamar aqui de Espírito Santo. O reino de Deus, no reino de Deus, as coisas não são estáticas, não são paradas. Você viu quando a Bíblia quer falar do Espírito Santo, e eu estou dando a continuidade ao seminário de ontem. Quando a Bíblia quer falar do Espírito Santo, a Bíblia usa algumas figuras, quais? Rio. Rio é movimento, e como, hein? Poderoso quando ele está cheio. Quando o Senhor quer falar do Espírito, fala de pomba. Não é um animal parado, ontem alguém ainda comentou comigo, não é um bicho preguiça. O bicho preguiça, né? Chega a dar nos nervos. Não te dá nos nervos quando vê o bicho preguiça? É uma pomba. É algo manso, mas que sabe se movimentar com esperteza. Quando o Espírito Santo ele é comparado na Bíblia, então, por vinho, por algo que fermenta, chega a ser comparado por um pedaço de roupa nova. Mas como? O que, que Jesus queria dizer? Não se pega um pedaço de tecido novo e põe numa roupa velha. A roupa velha, vocês sabem, irmãos, já lavaram, ela já esticou, já as fibras estão, não move mais nada na roupa velha. Roupa velha, encolhe? Não. E roupa nova? Bom, depende de onde você comprou, né? Mas a roupa nova, vamos dizer, o tecido novo, sempre trabalha, ele se movimenta. É isso que o Senhor está dizendo. Se tu botar um tecido novo para tampar um buraco de uma coisa velha, vai aumentar aquele buraco, porque o tecido novo se move. Nós sabemos, mesmo uma roupa boa, tecido novo se move. Claro, não naquela quantidade que a gente, quando era criança, comprava a calça. Na primeira, a calça ia até aqui, na primeira lavada já ficava de bermuda. Alguns lembram desse tempo aí, né? Era qualidade, o que vão fazer? O que dava, né, irmãos? Era o que dava. Na terceira já era calção. E está diminuindo. Vamos parar por aí. Bem, irmãos, o Senhor está falando dessas coisas. O Espírito Santo, ele é comparado na Bíblia a vento. Vento se move. E como se move? O Espírito de Deus é comparado a fermento. O reino de Deus... O Senhor chegou a dizer um dia, como se uma mulher pegasse um punhado de fermento e colocasse em 3 medidas de farinha. A farinha por si só não tinha essa capacidade de crescer, mas com o fermento misturado, ela cresce. O reino de Deus, ele sempre vai mexer conosco. Quando você começa a se envolver, ah, pastor, eu quero ser crente agora para ter só tranquilidade e paz na minha vida. Erraste o lugar. Deus sempre vai te dar serviço. Ele vai construir algo dentro de ti. Mas não é para nós ficarmos parados. Quando você sai pelas ruas, em casa de amigos, você vai levando o reino de Deus. O Senhor está dizendo essas coisas, irmãos, para mostrar aos discípulos dele que tinha um grupo religioso daquele tempo, que naquelas cabeças não cabia mais nada. Este é o perigo. Quando nós começamos a ficar satisfeitos com o nível que já alcançamos, seja qual o nível que você estiver, eu sei que é difícil medir isso, qualquer um. Mas quando a gente se dá, então tá, agora eu posso relaxar. Como se fosse um avião, ele foi na pista e subiu, fez uma força tremenda para chegar lá nos 10, 12 mil metros de altura. E aí estabilizou o voo. Agora é tudo tranquilo. Irmãos, não pense em estabilizar o voo. Na aeronáutica se faz isso. Sobe, estabiliza e desce. No reino de Deus você vai subindo. E não tem altura para fazer isso. É sempre subindo. Sempre buscando Deus. Sempre conhecendo Deus. Sempre se esforçando pela obra de Deus. Agora, se o odre para de esticar, ele vai parar também de receber o vinho novo. Se você, por acaso, cair nesta tentação, que eu já digo também, pecado, se você cair nisso, dizer, eu não quero me envolver muito com as coisas de Deus, eu só quero ser salvo. Nós vamos entrar no céu, meus irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, trabalhando. A tua vida tem que ser normal na obra de Deus. Andando com Deus, nós vamos entrar no céu crescendo, porque quando nós formos transformados, diz a palavra de Deus, nós vamos ter um novo corpo, nós vamos entrar melhorando a nossa condição. Quer dizer, o melhorar, o expandir, então é uma coisa que vai entrar em eternidade adentro. Mas se você ficou parado, estático, como é que vai crescer lá no céu? Como é que vai querer crescer lá? que nós vamos crescer em tudo. O Senhor, quando falou também com Moisés, Moisés era filho neto do faraó, um neto emprestado, um neto adotivo. Ele estava super bem. Olha, era o homem, depois do vô dele, daquela época, era o homem mais rico do mundo. Ele ia substituir o vô. E um dia, Deus aparece para ele. Ele soube notícias que os irmãos de sangue dele estavam sendo oprimidos. E aquilo começou a inquietar ele. Aquela inquietação não era uma mera sede de justiça. Aquela inquietação veio de Deus. Ele acabou fazendo uma bobagem, matou um homem. Fugiu, casou e ficou trabalhando para o sogro. Quando ele estava estabilizado de novo, Deus aparece para ele numa arvorezinha lá, que queimava, queimava, queimava e não acabava de queimar nunca. E Deus lhe diz: Moisés, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás pisando é um lugar santo. Parecia que estava tudo tranquilo. Deus aparece. Isso é na nossa vida assim, irmãos. Às vezes parece que está tudo tranquilo, Deus aparece. Ah, o diabo está me trazendo uma tribulação. Que diabo nada, irmãos. Deus aparece. O diabo traz tribulação, claro, normalmente se nós damos brecha. Deus vem e te desestabiliza. Deus próprio gera uma turbulência. Não é para derrubar, jamais, diz lá no livro de Tiago. Mas Deus gera a turbulência para, como se fosse um piloto de avião, para pegar mais habilidade ainda em atravessar tempestades. Mas tudo que o Senhor quer, que o nosso coração seja continuamente expansivo. Que ele seja elástico a não ter fim. Mais fé, mais amor, falei no início antes. Mais capacidade de perdoar. Pode ser que alguém diga isso. Um dia o apóstolo Pedro: tá, Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão? Até 7 vezes? Pedro já estava sendo super generoso, porque nos dias de Jesus o hábito era perdoar 3 vezes uma pessoa, não existia a 4ª vez. Pedro já foi para 7. Pedro está muito bom. E o Senhor lhe diz: até 70 vezes 7. Não é apenas 490, sempre que necessário. Ah, mas não, isso é demais, meu coração não alcança isso. Mas o coração de Deus alcança. E nós não queremos ser parecidos com o Senhor? Essa capacidade de crescimento. A capacidade de amar aqueles que ninguém quer amar. Quanta gente jogada tem aí hoje. E nem falo só a questão de rua, jogada em casa, abandonado, filhos abandonados dentro de casa, idosos abandonados dentro de casa, marido, esposa, um ou outro totalmente longe. Pessoas solitárias, precisando que alguém leve o amor de Deus a elas. Essa capacidade de ir além, o Senhor ensinou isso num outro momento também. Ele disse: se alguém pedir a tua capa, oferece também a jaqueta. Vamos adaptar a palavra. Se alguém te pedir para caminhar 1 quilômetro, não, mas eu vou contigo 2. Faz mais do que te pedem. Esse é um princípio de Deus, é um princípio cristão. Essa capacidade. Isso vale para coisas espirituais, mas vale para coisas materiais também. Se tu és funcionário numa empresa, tu quer crescer, faz mais do que o patrão te pede. Faz mais. Mas se tu só fizer aquilo pelo teu salário, ah, o meu horário de sair é a 5h12. Bateu 5h11. Eu acho que até já está batendo antes alguns, né? Já desmancharam as coisas lá da sua mesa, já arrumaram tudo. Irmãos, vamos fazer mais. Tudo bem, cumpre teu horário. Mas se a empresa precisa, fica mais meia hora, mais uma hora. Só se tens um compromisso inadiável. Chega antes da hora. Chega antes da hora. Atraso não é comigo, viu? Eu não gosto de atraso. Não sou uma pessoa metódica, não, mas eu respeito aquilo que foi combinado. Se o culto é para começar às 19, às 19 vai começar. Às vezes nós estamos aqui botando uma pressão para a coisa andar. Tem muita coisa para fazer a máquina toda andar. Mas nós temos que agilizar, irmãos, está chegando a hora, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso em tudo, no teu trabalho, tem hora para chegar. Funcionário começa a chegar atrasado. Olha um funcionário cristão, hein? Está sendo pago e não chega na hora. Imagina nas coisas de Deus que tem que ser voluntário. Aí que vai se atrasar, vai levar a coisa assim de qualquer maneira, com desdém. Não, nós sempre vamos fazer o melhor. Trabalhe pelo melhor. Para as pessoas vão dizer, mas funcionário assim eu quero. Quando surgir uma promoção, sabe quem é que vai ser escolhido para a promoção? Você. Acho que o patrão não está enxergando? Não trabalhe só por dinheiro. Trabalhe pelo testemunho. Trabalhe pelo testemunho. O dinheiro vai vir igual e Deus vai te levantar muito mais, porque por mais que você faça, Deus fará mais para você. Por isso a nossa mente tem que ir a mais, a mais, a mais. Deus pode botar mais coisa no teu coração? Pode. Deus quer. Só Ele precisa que o odre tenha essa capacidade de ir se alongando. Vai aumentando. Às vezes as pessoas, quando é a obra do Espírito Santo, elas vêm assim, ah, pastor, mas aquela pessoa começou a orar em línguas do meu lado, e era um grunhido, era um gemido, e não se entendia nada, pastor. Não cabe isso no teu coração? Pode Deus não ter dado para ti igual, não tem problema, isso é outra coisa. Mas não cabe isso no teu coração? Ou uma pessoa chega aqui toda doente, por essa eu não oro, essa doença é incurável. Não cabe isso na tua fé? Entenderam, irmãos? Onde que o Senhor quer nos levar? A mais, mais. Chega uma pessoa toda mal cheirosa na igreja, de repente, uma pessoa de rua, e alguém pode querer barrar ela lá. Não, deixa entrar, deixa vir adentro. E quero ver quem vai ser o santo crente a dar o primeiro abraço no mendigo. Mas vai sujar minha roupa, e daí? O amor cristão não vale isso? Não cabe isso no nosso amor para uma pessoa que ninguém ama. Que as pessoas passam na rua, nem olham. Ou se olham, desprezam. Não cabe isso, irmãos. Cabe. É para lá, para essas coisas todas de alongamento. A gente faz alongamento físico, né? A gente não, eu não tenho feito, tá? Só os que estão fazendo aí. Mas é quando vai fazer uma atividade física, você faz alongamento. Hoje à noite nós estamos falando de alongamento espiritual. Alongamento também mental. Alongamento cardíaco, no sentido espiritual agora. Alonga, alonga, alonga. Porque quando a gente não alonga, sabe o que acontece? O processo inverso. A gente encolhe. E às vezes nem se dá de conta. E o Senhor está dizendo que Ele quer pôr vinho novo. Claro que estava falando aqui desse início da igreja. E um pessoal que não entendia o que era o que o Senhor estava ensinando. Mas Ele diz, precisa um odre novo. Vocês lembram daquela moça, jovem, mulher, viúva, que se converteu, chamada Ruth? Quando o Senhor chamou Ruth, ela se converteu, ela conheceu a fé, conheceu o Deus da sua sogra Noemi, conheceu o Deus do seu marido, que era o Deus verdadeiro, que esse pessoal tinha vindo de Israel para a terra de Moabe, por causa de uma grande fome, e lá esse moço casou com a moça tornou-se crente, morreu mais tarde o moço, morreu o irmão dele, morreu o pai dele, ficou 3 mulheres viúvas, a Noemi com 2 noras. E aí a sogra disse para as 2 noras, eu vou voltar para a minha terra. Eu sou uma mulher que perdi tudo. Estou voltando para Israel. E a Ruth disse, eu vou contigo. Não, fique aqui. Você ainda é jovem, você pode constituir família de novo. Fique aqui, eu vou contigo, porque o teu Deus, lembra dessa expressão? É o meu Deus, o teu povo é meu povo. Onde tu repousar, repousarei eu. Onde tu deitar, deitarei eu. Mas não é só porque ele gostava da sogra, ela gostava da sogra. Tinha algo mais do que a sogra, sabe o que era? Ela conheceu Deus. E ela sabia que se ficasse na terra dela, uma terra pagã, uma terra cheia de ídolos, ela poderia esfriar na sua fé. O odre tinha que, para se expandir, Ruth era o odre nesse momento, para se expandir, para receber mais do reino de Deus, para alargar mais, ela teve que ir para a terra da sogra. Porque lá tinha liberdade religiosa, a busca pelo Deus verdadeiro. Meu irmão, às vezes você tem que sair de lugares para você poder expandir a sua fé. Pode ser, às vezes tem círculo de amigos, nós vamos estar entre eles para levar Jesus a eles, mas eles não vão contribuir em nada para o nosso crescimento, pelo contrário, eles poderão te ajudar a diminuir. O Senhor nos move, muitos de nós aqui saímos da nossa terra. Quem não é de Canoas aqui dentro? Quem não é de Canoas, me faça um sinal. Olha aí, ó, quanta gente Deus moveu para trazer para cá. Quanta gente veio de fora. Talvez vieram seus pais, ou você mesmo acabou vindo. Às vezes a gente não... Por que, que meu pai se mudou para a cidade grande? Lá na década de 70, inícios de 80, se falava no êxodo rural. O pessoal saiu do interior e veio morar na cidade. Ah, é por uma questão econômica, uma questão social. Tem mais uma questão que as pessoas não avaliam. Tem uma questão espiritual. Deus sabia que era aqui nessa cidade, ou outros que moram em outras cidades que vieram do interior também. Deus sabia que era aqui que ele ia falar contigo, lá no interior onde morávamos. Provavelmente muitos de nós não teríamos conhecido a Deus. Eu disse provavelmente, não estou fazendo uma afirmação fechada, absoluta. Mas acho que muitos de nós concordamos com isso, não? Deus teve que trazer. Talvez alguns de nós estivemos e nascemos numa igreja que tinha respeito por Deus, mas lá você não ia crescer muito mais. Pode ser que tinha pessoas que amavam a Deus lá, mas você acabou procurando um lugar onde você possa receber mais do vinho novo para expandir mais, mais conhecimento, mais experiência com Deus, mais comunhão com irmãos, uma vida cristã diferenciada. Se você chegou até aqui, é porque você busca essas coisas. Lembra do apóstolo Pedro? O apóstolo Pedro já era um homem, era o líder da igreja. Estou falando já do Pedro agora, depois de Atos capítulo 2. Ele era um grande líder, era um homem poderoso. A palavra de Deus chega a dizer que ele ia passando na rua e a sombra projetada sobre os enfermos curava o enfermo. Era algo fantástico, a graça de Deus na vida desse homem. E um dia Deus aparece, ele estava orando e Deus aparece numa visão. E o Pedro vê como que um lençol descendo do céu e nesse lençol tinha animais. Animais tipo assim, jacaré, outros animais imundos que eles não comiam, répteis. E Deus disse ao Pedro, mata e come. E o Pedro disse, de jeito nenhum, Senhor. Jamais coloquei uma coisa imunda na minha boca. Eles consideravam aquela comida imunda. Jamais. E o Senhor diz, mata e come. Não, Senhor. Mata e come. Sim, Senhor. É. O grande Pedro. Sabe o que, que era? Essa visão, a interpretação dela? O Pedro, ele era um homem criado num sistema em que só a raça deles era boa. E todos os outros, ninguém prestava, todo mundo era imundo. E o que, que Deus quis mostrar para ele? Pedro, não considere mais ninguém, a partir de hoje, imundo. Não apto para se achegar a Deus. O grande Pedro tinha, o que nós estamos falando, está muito em moda hoje, preconceito. Isso sim era preconceito, considerar os outros imundos. O grande apóstolo. Mas graças a Deus ele expandiu a mente dele. O reino de Deus fez com que a mente dele aumentasse. Deus teve que dar uma pressão nele. Deus deu um calor em Pedro. Tem gente que expande fácil as coisas de Deus. Cresce rápido. E tem uns irmãozinhos que Deus tem que botar uma pressão. Uma pressão. Mas até a pressão é amor de Deus na sua vida. Você sabia? Você sabia disso? Deus sempre quer colocar mais nas nossas vidas. E tu queres mais? Se você quer, Deus vai te dar mais. Quantas coisas eu tenho recebido de Deus aqui na igreja? E quantas coisas eu tenho recebido de Deus no meu secreto? Ninguém sabe. Estou lá, a sós com Deus. Eu chego, às vezes, a fazer um cafezinho e levo para o escritório que eu tenho em casa. E digo, Senhor, vamos tomar um cafezinho. Claro que é só eu que tomo materialmente, mas espiritualmente é um café com Deus. Às vezes faço um chimarrão. Eu gosto de me recolher e ficar a sós. Senhor, fica aqui comigo. Eu sei que o Senhor não toma chimarrão. É claro, né? Mas eu fico ali, falando com Deus, lendo a palavra, tendo comunhão com o Senhor. Você pode fazer isso. Sabe por quê? Deus vai te dar coisas, muitas coisas, quando você estiver também a sós com Ele. Fique a sós com Deus, é tão agradável isso. Eu sei que nós estamos hoje vivendo num mundo cheio de barulhos, cheio de informação na nossa cabeça. Todo mundo quer dar notícia, notícia, notícia. Vocês viram, se fez tantos equipamentos para informação que nós não temos tempo. Era para nós termos mais tempo e o tempo diminuiu. Irmãos, vamos expandindo. Mas para expandir, tem que estar diante do Senhor. Lá em Ezequiel, no capítulo 36, diz assim, ouça só. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Sabe o que Deus quer fazer contigo, né? É um coração que vai se renovando. Se na tua cabeça não cabe algumas coisas de Deus, você pode orar por você mesmo e dizer, Senhor, aumenta a minha capacidade de entendimento. Aumenta, Senhor. Eu sei, tem muitas coisas que nós não entendemos ainda. Ontem falamos aqui de dons espirituais. Talvez tenha irmãos e pastor, eu não entendo esse negócio de orar em línguas. Eu não entendo esse negócio de visões, de revelações. Mas uma coisa, eu quero aprender. Pronto. O odre está esticando. Mas se a pessoa diz, eu não quero aprender, eu não acredito, o odre vai se secando, vai minguando, e quando o Senhor quer colocar alguma coisa nova, não dá, porque vai se perder o que Deus coloca em ti, vai embora. Porque não crê, aquilo vai sumir. E pode ser que você mesmo acabe perdendo a fé. O odre se perde e o conteúdo que é de Deus se perde também. Vamos orar a Deus, irmãos? Vamos orar? Vamos falar com o Senhor.